Salvador, Gol 271 para o táxi, POB 60, alterna Salvador, 3 horas e 33 rodando. Pedro 271, táxi aprovado via Pátio, Índia e Alfa, deu posse para a pistola 0, ajuste no 013, ajuste padrão, chame pronto para o decolagem, posse para a pistola 0, 1, 2, 7, 1. Pátio, Índia, Alfa, 1003, ajuste, a chama falou pronto, 1, 0, 2, 7, 1. Salve Salvador, Juliette Tango, finalizando o reboque, obrigado, um bom dia. Obrigado, Tango, obrigado, bom dia. Na pushback acionamento, tá 3601, assistente da Fox Trot, portão 04. Portão 04, livre o pushback acionamento, informação em curso Golf, chame táxi 3601. Chama lá para o táxi, tá 3601. São Salvador, Gol no 271, aproximando do ponto para dar 10, pronto. Gol 271, autorizado a alinhar e decolar, piscando 0, vento de 100 graus com meia dúzia de nós. A linha decola, dá 1-0, Gol no 271. Polo 271, decolou 03, chame agora o controle 119, decimal 35, tem um bom voo. Controle 1935, obrigado, tem um ponto de erro. Salvador, bom dia, gol 1271, no passa 2000 pés. 1271, contato radar na decolagem, sub mantenho 360. Confirme o nível? Isso, 390, saída bom. 390, obrigado. Aluno pronto para o ataque. Está com 106 a bordo, Alterna Galeão, autonomia de 4 horas e 30. Alfa, ponto supera pistola 0, ajuste padrão. Chame pronto para a decolagem, ponto supera pistola 0. Chamarado ponto de espera pronto, TAM 361. Está 3601, ponto espera pronto. 3601, autorizado alinhar, decolar pistão 0, vento de 1,60 graus, correção 1,10 graus, meia dúzia de nós. Autorizado, decolagem, está 3601. 01, decolou 09, chama agora o controle de Salvador em 119, decimal 35, bom voo. 1935, bom dia. Bom dia, o TAM 3601 decolado. TAM 3601, contato radar na decolagem, vocês mantêm o 360, saída da EL. Em ascensão 360, saída da EL, TAM 3601. Go 1271, chama centro Recife, na frequência 1285, alterna 1365. 1271, chama Recife 2685, alterna 3365, bom dia. Salvador, Ocean Air 6251. Prossiga, senhor. Autorização Guarulhos. Sente da informação Golf. Informação Golf correta, Guarulhos será coordenada 360, 1 minuto COF 6251. 360, Guarulhos COF. Salvador, é o Mike X-Bravo na ponte 0741. Prossiga, Bravo. Estamos solicitando autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela empresa. Muito bem, Antônio Ciente, ajuste no 013, chame o termo no Mike X-Bravo. Obrigado, senhor. 1251, alterna 1332. Dan 3601. 6251, pronto para cópia? Afirmativo, prossiga. Oceania 6251 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, nível de voo 360, decolada vista no zero com curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 10, até a posição Mudia, após intercepta Upper Correção. Upper Zulu 10 até a posição Mudla, Mike Uniforme Delta Lima Alpha, após Upper Zulu 4. Até a posição Mike India Alpha após Upper Zulu 44. O controle Salvador opera em 119.35. Transponder 5464, Oceania 6251. Ativo autorizado 360 para Guarulhos. Após decolagem, curva da pista 10, curva direita, saiu da Dael até Lida. Aí voa posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 10 até Mudla. Upper Zulu 4 até Mia, Upper Zulu 44 para o destino, controle 11935, transponder 5464. 5464, contagiamento correto, Oceania 251, na remota da parte principal, chame pronto para o pushback e saneamento. Demanda pushback e saneamento, 251.